Nerd Drops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos à 64ª edição do Nerd Drops. Aqui hoje nós temos dois candidatos. Opa, dois candidatos! Aê, candidatos à presidência do Brasil! Nossa! Tá bem, o cara hoje, não sai do debate ainda. Desliga a porra dessa televisão, por favor. Então temos aqui dois convidados de peso, que o Caio César, o famoso maior enviador de e-mails da podosfera brasileira. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Também radialista nas horas vagas. Mãe, eu tô no Nerd Drops. E Rodrigo do Carto Sinistro. Arriégua, macho! Aê, rapaz, tinha que ser uma arriégua. Vamos parar com essa putaria e vamos direto aos e-mails. E-mail! Nerd Mail! Feel the vibe, everybody come alive! Feel the vibe, everybody come alive! Feel the vibe, everybody come alive! Feel the vibe, everybody come alive! Sejam bem-vindos à 62ª leitura de... Na verdade, primeira, porque no primeiro episódio nós não tivemos leitura de e-mail. Leitura de e-mail do Nerd Drops. Estou aqui com Alan Polar e Oliver Pérez. De volta, a equipe principal de leitura de e-mail, né, Oliver? E um reserva. E eu sou o cara do Gatorade. Ah, toma cuidado pra no final do jogo não jogar em cima da gente, né? E o primeiro recado da semana é Rádio Animix. Todas as terças-feiras, às 16 horas, você sai e faz alguma coisa ouvindo Nerd Drops. Não dá pra almoçar nem jantar, mas você faz alguma coisa ouvindo Nerd Drops. Então acesse www.radioanimix.com.br também e ouça o Nerd Drops, além da extensa programação que eles têm lá. Outro recado, na verdade, é um recado de sempre, né? A loja da Taverna do Ogro tá aí. É, nos cedeu uma edição do Batman Red Knocker, então estamos sorteando pra todos aqueles que seguiram o Nerd Drops, seguiram o perfil da Taverna, que é o arroba Taverna Ogro, dá RT na mensagem lá, confira no post e, meu, vocês já estarão automaticamente concorrendo após a chegada do seguidor número 500 da loja. Só falta 63, hein, filho? Vamos ver se nessa semana vai. Caramba, conseguimos, hein, cara? Conseguimos. Mas isso aí, o ganhador do prêmio, cara, não vai se arrepender, pode conferir no post aí a figura que ele vai ganhar, que a gente vai sortear no caso. E por último, dos recados não menos importante, nós temos também a nossa pesquisa feminina miada do Nerd Drops. Olha, o que é isso, meu Deus? O Nerd Drops quer saber a sua opinião, quer saber quem é você, qual é seu perfil. Afinal de contas, nós mudamos o visual, né? Nós tínhamos essa preocupação desde muito tempo. E nós essa cruz, né? Exatamente. E a gente tem, para montar o nosso Media Kit, né? As pessoas já têm, cadê o seu Media Kit? Você não é ninguém sem o Media Kit. Seu lixo. Para fazer o Media Kit, nada melhor do que saber o que o nosso ouvinte pensa. E como que a gente vai estimular esse pesquisa? Nós vamos dar prêmios para as pessoas que participarem, vão concorrer com um sorteio totalmente isento por uma auditoria independente. Que não deixa de ser completamente confiável. Exatamente. E a pessoa que for sorteada vai ganhar um kit bonitinho do Senhor dos Anéis, que vem os três filmes mais os três livros. Isso tá bom, Guizão? Isso tá suficiente, né? Eu acho que tá suficiente. Não tenho o que reclamar, e se reclamar eu tenho que apanhar. Então, já que a gente tá aí com essa pesquisa premiada, nada mais, nada menos do que também incentivar um pouquinho mais com um segundo prêmio, não é, Polar? É isso aí. Quem, a segunda pessoa que foi sorteada, né? Cara, a gente tá muito generoso. Aqui no Nerd Drop. Ah, eu já falei, é muito mãe, tem que parar com essa porcaria. Vai tomar no cu, né, velho? Tem que parar com isso aí. A gente vai dar de presente pro segundo sorteado, sabe? Acho que é uma das séries de filmes que a gente mais gosta. Vai ser o box com a trilogia Born. Cara, que pariu. Aqui no Nerd Drops, o segundo lugar não fede. O segundo não é o primeiro dos últimos, né, cara? Não, de forma alguma. Então, pessoal, não deixe de participar. Dê a sua opinião, ajude-nos a conhecer você. É só 5 minutinhos, não custa nada. E você ainda vai concorrer a belíssimos prêmios. É, não custa nada e você ainda vai ganhar no mínimo 100 conto de presente, hein, né? E outra, isso vai ajudar a dar um conteúdo cada vez mais direcionado ao público que a gente tem, né? Pra gente não ficar aí dando chute no escuro. Pois é. Ajude a divulgar a notícia por aí, né, cara? É, a gente vai tweetar, né, o link da pesquisa. Por favor, galera, dá RT aí, pede pro povo participar, porque vale a pena tanto os prêmios pra vocês quanto a pesquisa pra gente. Bom, sem mais delongas, vamos aos nossos e-mails da semana. Vamos ler o e-mail do cara que nunca mandou e-mail pra gente, Vinícius Maciel. Ele tá aqui compartilhando da nossa experiência de... Ele diz aqui, eu também não aguento mais a história do Superman ser recontada. Adorei a ideia do Vivaco entrar para as pessoas que não conhecem através de pequenos trailers e não nos filmes. Acho que isso seria perfeito, mas não sei se isso seria muito bem sucedido, já que a maioria das pessoas que acompanham todos os trailers são exatamente os que já conhecem a história. Mas o que realmente me incomoda no Super-Homem é que seu principal inimigo, Lex Luthor, não possui superpoderes, o que dificulta nas batalhas e acaba por diminuir a ação dos filmes. Nunca fui leitor das histórias dele, mas será que não existe outro vilão que poderia duelar com ele? Que tal se esquecermos um pouco do Lex Luthor? Como exemplo, cito o filme do Homem-Aranha, onde seu maior vilão apareceu somente no segundo filme e isso não prejudicou em nada o primeiro filme. Aquele, óbvio, né, coloca entre parênteses que ele acha que o Dr. Octopus é o maior arqui-inimigo do Aracnídeo aí, passando fácil pelo Duende Verde, considerado o mais tradicional. Esse foi Vinícius Maciel, 29 anos, Rio de Janeiro, Volta Redonda. É, cara, a questão do Dr. Octopus até hoje não engula essa história do cara ter conseguido um implante biomecânico nas costas e virar e ter a cara dele indestrutível, né? Porque toma um murro na cara do Homem-Aranha e tá tudo certo. É, pois é. Mas isso é muito ferro no sangue, né, amigo? Ai, meu Deus do céu. Vamos aproveitar esse embalo de leitura rápida e vamos para o próximo e-mail do Caio? O próximo e-mail é do Caio Yo, né? Diz o seguinte, olha a cambada do Nerdrops. Bom, o e-mail dele é bem grande, então a gente vai tentar dar uma resumida. É, ele começa falando sobre a parte de games, né? Separada por causa da TGS. Depois ele fala bastante do Deadpool, né? Que ele também é um vilão. Que ele é um cara, um personagem que tá muito em alta nos Estados Unidos, né? E acho que a Fox não vai desistir do filme live action. E que o Ryan Reynolds se encaixa bem no papel. Outra coisa que ele fala também é que sempre reclamam do excesso de notícias sobre Vingadores e Hobbits, mas não vejo ninguém reclamar do número de vezes que vocês falam do Superman Returns. Cara, nem a gente aguenta falar, cara, do Superman Returns. É porque é um assunto que sempre return, né? Puta merda. E uma coisa, sobre a qual eu não sei se fico confuso ou satisfeito, é que as discussões sobre esse filme nunca são iguais e sempre aproveitáveis. Pois é, né? Pelo menos isso ele gera, né? Vocês estão de parabéns por essa. Sobre o Superman nos quadrinhos, uma explicação simples é que o pessoal personagem entrou no ciclo Dragon Ball. Ele já começa poderosíssimo e logo aparece um cara mais poderoso que ele para que haja um desafio. Na verdade, Dragon Ball Z, né? Para vencer esse cara, o protagonista precisa ficar mais poderoso que ele até que apareça um outro vilão mais forte ainda, obrigando o herói a ficar mais poderoso, mais forte, é mais forte, poderoso. Por aí vai. A entrada do Brainiac, na minha opinião, o melhor vilão do Kryptoniano, como vilão para o próximo filme, oferece um obstáculo que não pode ser derrotado por simples força bruta, como aconteceria com o bizarro Apocalipse. O Lex Luthor também é um bom antídoto para o ciclo, mas ele já apareceu demasiado na história do Homem de Aço que chegaram ao grande público. Bom, ele comenta também sobre o Darkseid e outros vilões da Marvel, né? Da DC. Segura aí, Cosmic, segura aí, não precisa mandar o 8-mail, não. Ele acaba finalizando com outros vilões da DC aí e falando que gostou bastante da animação Apocalipse. Esse foi o Caio Yo, 15 anos de Natal. É, eu tenho que dar os parabéns aqui pro Guizão, porque eu vou te falar, viu? Foi uma síntese brava, viu? O Sussi teria do infarto. Ah, já tá sangrando pelo nariz. O Sussi, a gente já teria que tá ligando aqui no 190 aqui, né, velho? No 192, fala, pelo amor de Deus, manda agora lá. Já chega com o que é alerta azul que você fala, quando o cara tá com parada. Tá em DEFCON 1. É, quando você vê que o cara tá tendo uma parada cardíaca, você liga no 92 e já fala que é emergência azul. Olha só, rapaz. Olha o polar cheio da marotagem que é emergência. É mal de hipocondríaco, né? Emergência azul! Puta merda. Não é que eu fui chamado pra fazer... Ele tem desfibrilador lá na faculdade e eles passaram o curso de como usar, né? Aí a mulher tava no meio do curso e falou que era só falar isso que já facilitava. Legal isso, hein, meu? O maior esquema de guerra. Você liga lá, código azul, código azul! É, código azul mesmo, pai. Imagina a cena, o polar entrando de maca, velho, deitadão. Por favor, código azul em mim! É um código azul, como, seu filho da puta, você tá falando? E o terceiro e último e-mail é um desafio a Oliver Pérez. Música de suspense. E seu dramático agora, Oliver. E quem escreve é nada mais, nada menos que Rodney Buscemi, nosso mineirinho, quadrinista, desenhista de X-Men Forever. Cara, será que era parente do Steve Buscemi? Não, né, cara? Caralho, aí esse cara tinha o meu respeito 6 vezes mais. Eu vou pedir pra ele tirar uma foto dos dentes e mandar aqui pra ver se tem algum parentesco. É, não precisa mandar nada, só dos dentes. Só um raio-x da arcada dentária. Escuto sempre os podcasts pra me manter informado do que acontece no mundo pop, porque trabalhar com quadrinhos, você não vê o mundo fora do seu escritório. Toda semana eu escuto o podcast de vocês e neste último, na parte de quadrinhos, vocês comentaram alguns errinhos a respeito de Will Sportacio ter desenhado o personagem Longshot. Não, senhores, o personagem foi desenhado pelo também brilhante Arthur Adams, e o Portácio desenhou na linha X-Men alguns números de Uncanny X-Men, mas trabalhou mais com X-Factor na segunda fase do título, e ele é coreano, assim como Jim Lee. E apesar de ele ser um especialista no que ele faz, no que ele fala, e ter o nosso respeito, né? Ter o nosso respeito, deu uma escorregadinha aqui. Cara, o Wilson Portácio, tu pode ir em qualquer portal de quadrinhos, biografia e tudo mais. Isso daí eu tinha essa informação logo no começo, porque, assim, a maior coisa diferente no mundo dos quadrinhos naquela época era um desenhista meio fora do âmbito americano desenhando, né? Então, o Wilson Portácio é, de fato, filipino, cara. Isso daí tu pode buscar em qualquer lugar. E com respeito ao Longshot, vamos ficar no meio-a-meio, porque ele não desenhou, mas ele arte-finalizou a série desenhada, como você bem acrescentou, pelo brilhante Arthur Adams. E a extinta editora Wildstorm foi agregada à DC e era um estúdio editora cujo dono era o Sr. Jim Lee. Jim 13 e Wildcats eram publicados pela Image, mas produzidos pela Wildstorm. Isso. Os roteiristas e criadores de Jim 13 eram Brandon Choi e Jim Lee, com desenhos de J. Scott Campbell, que tinha muita influência do Arthur Adams, não muito do mangá. A editora Image foi fundada pelos artistas Jim Lee, Mark Silvestre, né, hoje o dono da editora local, o Eric Larson, que desenha o Savage Dragon, e o Todd McFarlane e o Jim Valentino. Desculpe pelo tamanho do e-mail, mas queria ajudá-los na informação. Um grande abraço e sucesso. Aí ajudou bastante, que foi uma informação que até foi o Miopia que passou pra gente, mas ele mesmo não tinha certeza, mas aí ficou bem claro. Valeu, Buscemi. Pô, cara, gostamos pra caramba de receber o e-mail de você, cara. Então, esperando... Gostou de saber que você é ouvinte da gente também, cara. Valeu. Estamos esperando você pra gravar, hein, menino? Está convidado. Está convidado a desenhar a nós. Aí ele vai lá e manda ele de uma noz pra gente. Sacanagem. A gente... E com mais um rompante de originalidade. E antes de ir pro cast, a gente quer agradecer a todo mundo que comentou nessa última edição do Nerdrops. E eu quero começar agradecendo o Thiago Santos. Oh, o Thiago Santos, que sempre manda agradecimento, né, toda vez que o cast sai. Ele e o Nelson.info, que tá logo abaixo. Também temos o Olivier Colim, do Descolados Cast. Felipe Bonifácio, que é, né, Nerdrops começa a semana dele no dia de trabalho árduo. O ex-Drogba. Ex-Drogba? O que que é? Aposentou? Pendurou a chanteira. Ele era um Drogba, agora não é mais. O Léo Luz e a Kel também, que são grandes fãs nossos. O Bruno Elias, que cansa aí de comentar, mandar e-mail, nosso abraço também. O Dudu XM, que ressaltou que nunca vai saltar de paraquedas pelado. Pilu, pilu, pilu, pilu. E o Anielton, que tá com a boca cheia de floresta. Ah, verdade. E abraço também aí no Senna, que corrigiu lá, outra informação. Tentaram me corrigir, eu falei o agente América, e aqui no Brasil chegou como agente americano, mas lá fora ele é o agente Agent America. Mas tudo bem, eu perdoo você. Ah, sim, né? A gente tava discutindo o clone do clone do clone, mas tá certo. É, cara, a obra-prima de Rob Liefeld, né, cara? O rompante de originalidade, né? E pra finalizar, queria mandar um abraço pra algumas pessoas que não mandaram também, mas que sempre mandam e-mails pra gente, que é o Eduardo Cosso e o Drauzio Varela. Drauzio Varela. Brincadeira, o Samuel Varela, garoto de Kratos, Ceará. Pessoal, valeu todo mundo que mandou e-mail, comentário. Continue assim, a gente gosta muito de receber todo esse feedback de vocês. Vamos embora pro cast? Simbora. Ah, se fudeu, olha. Um tapa na cara. Cinema. Vamos aos destaques do cinema. Sawyer pode estar no elenco de Missão Impossível 4. Star Wars chegando em 3D. E Lone Ranger pode ser diretor de Piratas do Caribe. Arr. Natalie Portman pode ser Lois Lane no reboot de Superman. Já que falamos de Natalie Portman, ela também pode voltar a fazer O Profissional em uma sequência. Mais informações sobre sequência de 300. Novos rumores do reboot do Spider-Man. Filme de Kane Lynch perde diretor e adia estreia. Bem, então essa semana saiu um novo trailer para Skyline, né? A aposta da Universal Studios para emplacar um título de invasão alienígena e que chega aos cinemas em 12 de novembro. Vocês viram, pessoal? Cara, é muito azul. É estranho, né? Essas luzes azuis que essas pessoas veem, elas são literalmente atraídas pelas naves alienígenas. Isso é assustador pra caramba, né, cara? Tipo aquela parada de mosca, que atrai mosca lá. Puta! Na verdade, a luz azul são os golfinhos que voltaram pra resgatar o povo humano. Não, que idiota. É, tem que aguentar cada um. Ah, na verdade, a luz azul é o Didi que se descobre, né? Que pariu. Mas pois bem, Skyline, alguém aí acha que esse título vai emplacar, não vai emplacar? Vamos ver se eles vão manter o título original, né? Nunca se sabe o que pode vir pra tradução. A linha de televisão da Skyline aqui vendeu pouco também, né? Merda, cara. Não, mas agora falando sério. Não. E o carro Skyline nem chegar no Brasil não chegou. Pode ser. Que pariu. Cara, eles vão falar assim, vai chamar Skyline, mas com subtítulo, sabe? Skyline, o perigo vem do céu. Na verdade seria Skyline, linhas no céu, né? Leonardo, muito foda. É, cara, porque até então os que a gente sabe, assim, é de abdução, né? Filmes que tem é sempre aqueles casos isolados, né? Tipo, os caras mostram em sinais um caso aqui, outro acolá, velho. Mas aqui é em massa, né? É o Independence Day das abduções, né? Ou em sinais ninguém é abduzido, seu maluco. Caramba, em sinais deu abduzido, velho. Ele falou sinais por causa de, né, de indícios, né? Isso dizer. Ah, eu concordo com o Oliver Pérez. Mas aí, quem que dirige essa porra aqui, cara? Direção dos irmãos Colin e Greg Stause. É, que são aqueles, justamente aqueles caras que estão fazendo um efeito especial de um outro filme de invasão alienígena, né, da Sony, que é o Battlefield Los Angeles. Ah, sim, com a Michelle Rodrigues, né? Isso. Com o Michelle Rodrigues. Os alienígenas não vão ter a mínima chance, velho. Não, na verdade não, porque se ela tiver fadona, você pode ter certeza que ela vai morrer. É possível. Então, né, esse aí foi o tão famigerado filme que o pessoal da Sony tá puto, que diz que foi chupado do filme deles. E o foda é que, assim, os caras, se é que eles não... Se eles chuparam mesmo, eles vão lançar antes. Ou seja, além de pegar, ainda passaram a mão na bunda da Sony, né, cara? Eles copiaram o negócio e vão lançar antes, né, mano? Então, mas é aquela minha teoria, velho, que de tempos em tempos sai uma leva de filmes do mesmo assunto. Sim, sai uma leva de filmes do mesmo assunto, mas só que é difícil você ter dois caras que estão envolvidos em duas produções ao mesmo tempo e não falar que isso foi uma cópia descarada, né, velho? Pra mim é coisa muito anos 80. Mas ainda vai ir muita gente do cinema pra assistir essa porcaria. É, porque o elenco mesmo é só gente desconhecida, né? O Rodrigo não vai, não. Ah, eu vou, porque tem cinema aqui. Toma, chupa! Chupa! Onde você tava? Colocaram um cinema aí, Mossoró, velho? Inauguraram. Porra, Polar, música de glória, por favor. Acabou-se as suas piadas sobre cinema, seu merda. Agora você vai ter que procurar outra coisa. É. Ok, que chato, não vai ter água pra beber no cinema. Que merda. Você encontrou, seu filho. Essa falta de água vai deixar as 15 cadeiras disponíveis vazias. Bom, galera, tá chegando aí também o trailer de Trollhunter, que é uma produção norueguesa, no estilo mockumentary, né, que é aquele estilo de que tem o visual e narração de documentário, porém, é uma obra de ficção e, tipo, é mais ou menos uma cópia da Bruxa de Blair, né, só que é em vez disso, são jovens, né, que vão adentrar nas florestas da Noruega, atrás do mito, da lenda, né, das criaturas chamadas Trolls, que até então acredita-se que o governo mantém elas em segredo do público aí. No Twitter tem um monte. Ela só pode acessar a internet. Mas aqui é a trollagem marota, né, cara? A trollagem moleque. A trollagem selvagem, é isso. A Escandinávia tá descendo o nível no questão de cinema, né, cara? Quando a gente tinha o Bergman há uns anos atrás, agora tô fazendo trollagem. Qual o momento cultural no Nerd Drops? Dá pra perceber que os trolls, eles têm labirintite, né? Porque o cara começa a mandar uns estrobos nele e fica tudo doido. Caraca, velho! Que nem coruja, né? Você mete a luz na cara e fica meio louco. Fica meio panglão, é. Ele tropeça, né? Na mesma praça, no mesmo banco. É, assim, as imagens eu achei até interessante, mas pra mim não passa de uma cópia, né? Assim, no meu caso, me chamou mais atenção, assim, pelo fato de ser diferente, né? Troll, mundo real, então, mockumentary, essas coisas, mas de resto, cara, uma mera cópia. Mudou um pouquinho a temática, mas eu acho que o estilo é muito igual ao resto, que não vai sobressair. Você diz o resto que é a Bruxa de Blair, você disse? Ah, a Bruxa de Blair, tem o Cloverfield. Mas uma coisa que eu vi de diferente aqui é que eles não fazem como o Bruxa de Blair, por exemplo, ou Cloverfield, que é bem difícil de você visualizar, né? Os monstros em si e tal, por causa da qualidade da câmera, do jeito que ela se movimenta. Aí não, cara, aí dá pra ver bem os trolls e tem outras coisas. Cara, mas esse troll tá muito onde vivem os monstros, cara. Que é isso? Ah, mas é meio troll de D&D, cara. E outra também, a gente não sabe como é que é lá na Noruega, né? Não sei como é que é, mas às vezes deve ter uma mitologia sobre isso, né? Na Noruega? É, o Polar agora acabou de falar que a Noruega não tem cultura nem passado. Não, como não, cara? Lar dos vikings, Joe. Ele falou assim, ah, deve ter uma mitologia. Na Noruega. Na Noruega. Aham, claro. Sabe quem que esses trolls estão parecendo? O monstro de pedra do História Sem Fim, mano. Puta, é mesmo, cara. O último que aparece lembrou o que apareceu em... Esse último troll que aparece aí tá aparecendo muito com o que apareceu em Beowulf, que não era um troll, mas tá bem parecidinho. Eu gostei desse trailer, assim, eu só quero entender o tamanho das árvores da Noruega, cara, pra poder esconder um troll desse tamanho. Então, eu até ia falar, cara, que eu me senti vendo aquele desenho super novinho lá, que tem o furgãozinho e o gorilão em cima, sabe? João Grandão, um pé gigante do lado, velho. Quem é aquele que tem a casinha na cabeça? Não, não, esse daí é o Yogi, cara. Aquilo é o gorilão que ele anda tipo de skate em cima do furgão, sabe? Você lembra aqui, ó? Nossa, do Yogi eu lembro, mas esse do skate no furgão, não. O Yogi é velho pra caramba, hein? O Oliver consegue ser underground até na infância, né, cara? Que pariu, velho. Josh Holloway, o Sawyer do Lost, né? Ele vai fazer o seu primeiro papel depois da série. Ele tá em algumas negociações aí, terminando, né, as negociações pra entrar no elenco de Missão Impossível 4, como parte da equipe liderada pelo Ethan Hunt, que a gente já noticiou anteriormente no Nerd Drops, né, que a ideia de se fazer uma série do Missão Impossível quer que o Missão Impossível 4 seja uma nova equipe dos agentes e tal. Além dele, no elenco tem os nomes do Jeremy Renner, Paula Patton, Vladimir Mashkov, Vinny Rhimes e Simon Pegg. Acho que qual deles não participou de nenhum Missão Impossível? Todo o resto, sem... O Vinny Rhimes, quem participou foi o Ving Rhames. Que pai. O Guizão, cada vez que ele manda um nome assim, cada programa é um diferente. Depois do Sprite of Revenge, cara. Vamos brincar que nenhum de vocês errou nenhum nome até agora, tá? Só eu. Que mizento. Então, vamos lá. O Jeremy Renner é a primeira vez que aparece, assim como a Paula Patton e o Vladimir Mashkov. Só o Ving Rhames e o Simon Pegg fizeram parte. O Ving Rhames veio do primeiro e o Simon Pegg participou do 3. Que ele era lá. Tá no segundo também. Ving Rhames tá em todas, cara. Não, falei. Tá desde o primeiro. O Ving Rhames tá no primeiro, tá no segundo e tá em todos os episódios do Missão Impossível 4. Não! Cara, é só você falar. Legal. Tá em todos os episódios do Missão Impossível. Não, desculpa, tá em todos. Ou seja, Oliver Pérez prenuncia. O filme virou série agora. Não, mas ele tá no primeiro, segundo e terceiro sim, cara. Pode confiar, é só dizer, eu concordo. Eu concordo com Oliver Pérez. Pronto. As locações para as filmagens do filme estão em Vancouver, Praga e Dubai. Vancouver, Canadá, Praga, né, tal, Dubai, só faltava dizer mais o quê? Quais as outras locações baratas? Mossoró. Você imagina uma perseguição de jegue, cara, deve ser coisa mais boa. E sem água. Exatamente. Ia ficar muito caro, porque tinha que criar uma infraestrutura toda pra levar água. Ah, sim, ia ser uns 3 jumentos indo buscar água no açude, né, velho? Vem cá, Rodrigo, gravar o Nerd Drops, hein? Nunca mais. Bom, voltando à notícia aqui, velho, eu acho assim, depois da escalação do Josh Holloway, que fica meio fora, né, esse Jeremy Renner aqui como o sucessor do Tom Cruise, velho. Eu queria falar pro Matthew Fox, chupa Matthew Fox, vai vazar cocô no final de Lost. Ah, velho, mas que isso, o Matthew Fox tá em Speed Racer, cara, pô. Puxa, até que enfim, né, que bom. Ele fez Charmed ou que outro seriado que ele fez também, cara? Cara, ele fez um filme, aquele Ponto de Vista, junto com... Dennis Quaid. Filme muito bom, velho. Só que o Shia LaBeouf tá no filme também, não tá? Tá bom, procura lá, Sus. Quando você achar, me avisa. Você precisa ser grosso dessa maneira? As filmagens devem iniciar aí entre outubro e dezembro. Outubro não, cara. Outubro, mês dos trolls. Outubro tá em português, tá? Outubro é mês dos trolls. Vai lá, Guizão, termina. Até desanimou, velho. Não chora não, cara, faz parte. As filmagens pretendem iniciar entre outubro e dezembro, para que a estreia do filme ocorra em dezembro de 2011. A direção é de J.J. Abrams. É, eu acho que o Oliver tem razão, né? Mais uma vez, eu concordo com ele. Com o Josh Holloway, cara, eu acho que o Jeremy Renner vai ficar meio apagado, hein, cara? O Josh Holloway, ele vai fazer o papel de Sawyer da vida, sabe? O mais badass, assim, tal, malvadão, da lei, mas meio ruinzão, assim. E o Ethan Hunt não é assim, né, cara? Ele é o cara certinho e tal. Eu acho que com Jeremy Renner no elenco e Josh Holloway, sei lá, cara, acho que nítido pra mim, melhor sucessor aí seria o Sawyer aí, porra. Ô, cara, e você sabe de uma coisa, né? Que eu tava vendo umas fotos quando eu tava fazendo essa matéria aí do Josh Holloway mais antigas. Você sabe que ele e o Jeremy Renner até se parecem um pouco, viu, velho? Sim, tirando os 2 metros de altura de diferença, né? Ah, sim, então, mas já falei, jogo de câmera conserta qualquer coisa, né? Mas vocês falaram que o Jeremy Renner, ele pode ficar um pouco apagado, mas aí é só dar duas mãos na direção, né? Essa foi inteligente, porque eu não entendi. Essa foi muito inteligente. É. Em salto é a piada da semana, né, cara? Não, é a tinta Renner, né? A tinta boa. Nossa. Eu imaginei que teria essa ligação, mas Renner, pra mim, é a loja da... É, loja do shopping, né? É, consumista, desgraçado. Ah, não, é porque tinta, né? Não, tinta doada. E aí parece que o 3D não ficou só nos filmes atuais. Pra quem é fã da série Star Wars, vocês vão ter aí todos os filmes convertidos em 3D, que beleza. Nossa senhora. E isso que todo mundo deixa claro, que filmes convertidos em 3D ficam uma porcaria. Mas é aquele negócio, é necessário? É? Não, não é necessário, mas é rentável? Sim, é rentável. Então, é isso. É hentai? Rentável, seu pervertido do caramba. Depois eu tinha hentai 3D já. É, mas espera aí, o supervisor lá de efeitos visuais da Industrial Light and Magic, ele falou que não é bem por aí, que é simplesmente uma conversão, essa conversão que o Fúria de Titãs teve, cara. Ele falou que é algo que vai se investir tempo, dinheiro e que vai ter, cara, pô, muito critério pra fazer, cara. Vai prestar muita atenção nos detalhes, cara. Então não vai ser... Demorar 2 anos. Inclusive, o George Lucas já contratou, acho que... já contratou, não. Eu li num site que ele tava fazendo entrevista já com o pessoal que sabe editar por PowerPoint, essas coisas, né? Então acho que, pô, vai ser legal. Na verdade, quem domina Axis já contratou na cara, assim. Não passou por entrevista nem nada. Sabe Axis, né? Então tá dentro, entra na portinha ali. Sabe Axis. Assim, eu tenho na minha cabeça que se os caras fizeram a conversão direito, aquela cena da batalha da Estrela da Morte no episódio 4 ia ficar animal, hein? E outra, cara, eu acho que é a melhor desculpa pra você ir ver a trilogia nova, né, cara? Porque eu acredito com a tecnologia 3D e aqueles efeitos mais, né, modernosos e tal que o Lucas pôs, porque só tem isso, afinal deve ficar até interessante em 3D, né, cara? Bom, mas eu acho que o 3D vai ser meio perigoso pros caras a partir do seguinte, né, por exemplo, na trilogia nova, você tem aquela batalha na arena lá que tem Jedi batendo no vazio, e 3D vai ficar mais ridículo ainda, né? Não, cara, agora ele pode bater em você, né, cara? Nossa! Já vai ser uma surra na sua vista, né? Exatamente. Ou será que eles vão fazer um tratamento digital, uma versão que nem o George Lucas adora fazer, criar versão com personagem digital inserido lá? Vai ser tipo gordo magro colorido por computador. É a oportunidade de tirar o maldito no Darth Vader, né? Do terceiro filme. Cara, isso ele não tira, ele não abre mão disso. Por que isso é ruim? É horrível. Você acha? É. É, porque todo o resto é digno de Oscar, certamente. Só isso que não fez ele ganhar. Só o No que fez ele ganhar. Você percebeu que o Guizão tá meio riso, né? Calma, o Trubo. Tudo se resolve, calma. O Trubo. Mas ficou muito forçado, né? O cara ficou 3 filmes construindo o seu lado mal. De repente, a hora que ele encarnou de vez o negócio, ele falou: ai, não! Ele não se arrependeu em nenhum momento. Eles revisitaram o grito do Luke no Império Contra-Ataca. E cada um tinha que ter seu não, né? É verdade. Inclusive a plateia, né? Principalmente a plateia. Pelo menos um pra cada filme da trilogia nova. O George Lucas, velho, ele conseguiu fazer aquele James Earl Jones, cara, narrar mal. Pra você ver o tamanho e a capacidade da direção dele. O cara só tinha a responsabilidade de fazer a voz da parte do Darth Vader. Ele só tinha que falar e respirar. Ao mesmo tempo, né? O No foi quando ele soube das quantas indicações que ele teve, né? Ele ganhou algum Oscar com... Não, né? O primeiro, todos os Oscars técnicos, quem levou foi o Matrix. É, seria 2000, né? Porque a premiação dos filmes de 99. Aí o restante, cara, nem indicado foi. Mas eu me lembro que o episódio 3 foi indicado até pra maquiagem, mas não foi indicado pra efeitos visuais. O primeiro filme teve vários Oscars, mas aqueles prêmios, assim, melhor edição, melhores efeitos especiais. Efeito especial ganhou. O primeiro. Efeito especial em quando que lançou? 70 e quanto? 77. Eu vou te dizer, independente se você já viu 1 milhão de vezes a trilogia original de Star Wars, cara, eu tive a oportunidade de ver quando foi relançado aqui no Brasil, e eu te falo, cara, que vale a pena, cara. Vale a pena sair em 3D, sim, eu com certeza vou ver. Eu não tenho saco pra aquela parte do Luke do Yoda. Indago, o primeiro filme ganhou uns Oscars legais, cara. Dourado, né? Dourado. Bonito, como... né? Legal. É um carinha, você precisa ver que legal. Melhor figurino, efeitos visuais, edição. Melhor crossdresser, né, cara? Melhor fantasia. Trilha sonora. Pô, trilha sonora é John Williams. É default. John Williams tá lá, ele tem que ganhar, acabou. Sabia que o John Williams não é reconhecido na música clássica? Ele é meio que como se fosse um pop na música clássica, o pessoal não gosta dele. É, isso é porque ele é milionário e os outros não. Exato. É, porque ele ainda não morreu. Depois que ele morrer, ele é reconhecido. É, e outra, porque todo mundo lembra das músicas dos caras e não lembra de nenhuma das músicas dos outros que não gosta dele. É mesmo, Guizão? Tipo Beethoven, né? Ninguém lembra. É, porque certamente Beethoven reclamava do John Williams. Ele não reclamava porque era surdo, né, velho? Não. Há 2 anos, a Disney anunciou que levaria Lone Ranger, conhecido aqui no Brasil como Cavaleiro Solitário, para as telonas, e um grande hiato de notícias sobre a produção ocorreu. Esse jejum de novidades foi quebrado com um anúncio do site Deadline, que decretou que o diretor Gore Verbinski, que comandou a trilogia inicial do Pirata do Caribe... Fala aí, garotão! fala aí, bonitão, vai! O Pirata do Caribe estreou em Outrubo do ano passado. Truco na mesma notícia, hein, velho? Que todas as notícias vão ter outubro agora. Puta, velho. Oh, não tem aquela. É, um filme, não é? O Trubo Vermelho? Gore trabalhará mais uma vez com o John Depp, que fará o papel de tonto. O papel principal ainda terá seu intérprete anunciado. Deve fumar um cachimbo da paz da brava, né, velho? O índio tonto. Não, mas é natural, porque o Johnny Depp só faz papel de tonto mesmo. O Cavaleiro Solitário conta a história de um patrulheiro texano que, emboscado com seus colegas pelo grupo criminoso de Butch Cavers, de Outrubo, é salvo da morte por um índio. Ele não consegue falar e fica zoando os outros. O patrulheiro resolve usar... Aceita a limitação, Rodrigo. O seu garanhão Silver se junta ao nativo para levar a cabra ao Trubo e todos os fora da lei fugindo da justiça. Ô, Guizão, tu respeita o Rodrigo, velho, que ele sempre fala com a garganta seca. Nossa, vou ter que ler essa notícia inteira de novo, cara. A Disney anunciou que vai levar o Lone Ranger, né? Que aqui no Brasil foi conhecido como Cavaleiro Solitário. Ou Zorro, né, Kio? Por incrível que parível. Ou Zorro. Pra quem é da minha época, conhece como Zorro e Tonto. É, mas você sabe que isso é um grande um alívio pra mim, né? Porque eu sempre, quando era pequeno, podia jurar que eu assistia Zorro e Tonto com o Cavalo Silva. E depois falei, pô, que negócio é esse? O cavalo não é branco, o cavalo é preto. O cara não é... O cara não tá no Bandeiras, não é o... Um usa pistola, outra espada, né? Puta, mas que então, coisa doida, velho. E aí foi definido agora, né, que teve uma novidade sobre... Eu acho tudo muito vago, cara, porque depois de tanto tempo tem com uma novidade... A novidade foi que esse Gore Verbinski aí, o Trubo, que comandou, já pirata... É estranho, né, cara? Eu acho que o Johnny Depp deve dar um craca nos diretores, porque o diretor gosta muito de trabalhar com ele, cara. Ele dá o Kraken, né? No Gore Verbinski. Ele dava um creu na princesa cabeçuda lá, na rainha cabeçuda. Helena Bonham Carter. É, ela ali eu sei que ele pega. É, ela e o Tim Burton, né? Porque a mulher eu acho que deve fazer greve de sexo caso o Tim Burton não coloque ela. Não, o Tim Burton é aqueles caras que curte gravar, tá ligado? Uhum. Quem tem coragem de c*** ela, né, velho? Aí eu teria. Bem, então... Só o tonto de unidade. Ai, eu nem imagino o título desse cast, viu? O Trubo Vermelho. O melhor cast de O Trubo. O primeiro, né, cara? E na sexta-feira retrasada, né, a animação Lenda dos Guardiões, que tem a direção do Zack Snyder, estreou. Aí, durante aquelas coletivas de imprensa que rola durante a estreia, ele aproveitou para falar sobre Xerxes, né, que é a continuação de 300, que ele voltou a reafirmar que não vai ser um prelúdio e que ele vai ocorrer simultaneamente à trama do primeiro filme, ou seja, vai rolar aquelas adaptações, assim, da HQ para caber no filme. Então, o que ele conta é que a parte da história vai passar durante os mesmos 3 dias, né, que aconteceu as Batalhas das Termópilas, onde ele e seus homens foram exterminados, mas vai ser mostrada a Batalha do Artemísio, né? Que é onde houve aquele confronto da frota persa com os gregos, né? Os persas ganharam. É, o Kyo lembra. Nossa. tava lá. Ele e o Oliver estavam jogando xadrez nessa época. Então, a frota persa ganhou, só que ela foi obrigada a retroceder porque teve muitas baixas, né? Então a trama vai ser centrada no personagem chamado Temístocles, né? Que foi um personagem muito importante do ponto de vista político grego. E ele diz que mostra, né, que ele sobreviveu à batalha e vai se juntar às forças gregas em Salamina. Salamina. Em Salamista. Eu conheci o cara, gente boa. Na Salamista. Na Salamista? Porra. Oh, é só eu que achei que o Xerxes nessa imagem aqui tá parecendo... Puta, alguma coisa nele me lembra o Juiz Dredd, cara. Acho que é essas ombreiras esquisitas nele. Eu achei que você ia falar Mulher Maravilha. Ou a Elke Maravilha, né? A Vera Verão? Epa! Nossa, a Vera Verão, sem dúvida. Mas aí, esse cara aqui é responsável lá pela parte da frota naval, é isso? Da Pérsia? Ele é o cara... É, não, ele é o cara que da parte ateniense. Ele foi o que fez a cabeça de todo mundo, ó, gente, pessoal. Ele luta pela honra e pra proteger a deusa Atena. Ele manipulou. É, ele é um cavaleiro de Atena. Ele usou... Ele é o c*** da parada, é isso. Ele usou outro 88 amigo dele. Eu já vi isso em algum lugar. 87, quer dizer. Quando estreia, Rodrigo? Fala aí. Eu Trubo. É legal que vai ser fatos paralelos com o 300, né? De repente eles estão encenando alguma coisa e lá no fundo você vê os 1500 persas caindo no precipício. Cara, isso ia ser foda, hein? Porque é interessante, né? Porque ele vai começar um pouquinho antes de 300 e vai terminar um pouco depois, né? Do ponto de vista da narrativa. Mas eu não acho que vai ter essa semelhança, não. Mostrar um lado os espartanos de um canto e outro, porque... É distante, a batalha foi distante. A não ser que os caras dêem um jeito aí, mas... É, não, acho que naquela época era por telégrafo mesmo, a ligação não rolava, mas... Telégrafo. Ô, Rodrigo, você não assistiu o G.I. Joe que a Torre Eiffel tava do lado do relógio lá? Peraí, Eiffel não, peraí. Olha lá, aê! Pegou. E é você que esquece a parte, né, cara, que bosta. Torre Eiffel. A torre Waffle. Torre Eiffel. A Torre Eiffel. Então, lá no G.I. Joe, a Torre Eiffel está do lado da casa do parlamento inglês, por exemplo. Isso daí não tem problema. Ah, mas também, cara, a Europa é um c... É por isso que o James Bond fudeu ela inteira, né, velho? Yeah. E a lista de diretores para o reboot de Superman no cinema só aumenta. Agora, o cotado da vez para assumir a direção é o conhecido Darren Aronofsky. E circula na boca pequena aí que a Natalie Portman... na boca pequena é a boquinha rosada. Essa das antigas. E a Natalie Portman pode vir a encarnar a Lois Lane, o que eu acho uma boa, que eu aceito a Natalie Portman em qualquer coisa que ela deu, que ela queira fazer. Ok, sua mulher está dormindo agora, né? Com certeza. Ela não é o Winch de podcast, de passagem, né? Não, eu não deixo. Então falando, estão cogitando a ideia de trazer ela para o papel de Lois Lane, porque ela já trabalhou antes com Aronofsky, né, em Black Swan. E, cara, eu achei a ideia boa, viu? Ela é uma boa atriz e acho que daria uma boa Lois Lane. Eu só não achei a ideia boa porque eu acho que a franquia do Superman é uma merda e tá morta. É, mas ia ter pelo menos alguma coisa boa na franquia, né? Não, porque a Lois Lane não fica nua. A gente tem que ser realista. Porque no caso dessa última Lois Lane foi uma benção, né, velho? Nossa, ela é geladinha, né? Ela parece aquele urso do cabelo duro quando ela anda. A minha de frente vai ser de perfil, ela sobe. É, era bom ela estar no quarteto, né, cara? É um cu pra dentro que ela tem, né? Porque não tem bunda. Vocês estão reclamando da mulher do Superman, você tem que dar graças a Deus que aquela mulher que faz o Batman, Dark Knight, não ficou nua. Nossa, eu tava pensando nisso. Ela é horrível. Não ficou no Dark Knight, mas ela já fez vários filmes que ela fica nua. Tem a secretária, que ela tá presa numa prisão lá na China. E, putz, cara, e ali você vê as mochilinhas dela. Acho que a mina, tipo, amamentou, tá ligado? Não tô falando que mulher. Tava estranho. Teta murcha, é isso? Não, cara. É, cara. É mochilinha. Parece duas bexiguinhas. É Ling Ling? É Ling Ling. E o nosso peitinho ali embaixo do taxila Ling Ling. É aquela que fala que vai dar um tiro, que liga no médico, pergunta onde que ela pode dar um tiro que mata na hora. Ele fala abaixo do seu esquerdo e no outro dia parece que ela deu um tiro no joelho. Voltando na notícia aqui, eu até aprovo a Natalie Portman como Lois Lane, cara, mas esse Darren Aronofsky aqui, eu, assim, ele só tem cara mais de atuar, assim, na direção mais de filmes com cara de independente, né? O Lutador, Black Swan, todos esses filmes aí são filmes com pouca verba e tudo mais. Eu não sei se ele tem realmente o necessário pra dirigir um filme de super-homem, experiência, não sei. Não é um nome muito comum no mainstream, né? Você não vê muita coisa dele. Nem Peter Jackson, né? Pô, nem Peter Jackson tinha experiência, né? É o que eu ia falar, cara. Você não pode esperar também que, por ele ter feito filmes com esse perfil, ele só sabe fazer com esse perfil, né? Todo mundo tava esperando muito mais do filme do Bryan Singer, por exemplo, e não correu. Foi quase um musical, né? Do mesmo jeito, o diretor de Distrito 9 foi um sul-africano aí que ninguém conhecia também. Não, o diretor de Distrito 9 é um sul-africano, né? Ele é. É, mas ele é tudo lá da turminha do Peter Jackson. Mas é que tá, cara. É gente que já tá envolvida com o estilo, já e com as pessoas, né, cara? Essa porcaria é tipo Big Brother, tá ligado? Só entra quem já é meio famosinho, assim, que já tem um zibapzinho. Você manda as fitas todo ano, você manda, né? Nunca é aprovado. Bom, mas e aí? A Natalie Portman aprovada como Lois Lane? É, não, problema dela é que ela vai acabar ficando estigmatizada como mocinha de filme de super-herói, né, meu? Ela já tá fazendo a namorada do Thor, vai fazer depois a namorada do Super-Homem. Ela tá fazendo um... É uma puta da... É, um... Com é uma super puta, né, cara? Ela tá fazendo uma homenagem com a DC e a Marvel, né, cara? É nessas horas que eu penso, né? Pô, os caras vão compartilhar a mim e não podem compartilhar o cara do Anel Verde lá, o... Lanterna Verde? É ele. Qual que é o ator, o Brian Reynolds lá? Eu parei na hora que você falou, na parte que eu penso, Susso. Depois eu ignorei tudo. Ele pensou só na primeira. E já que a gente tá falando de Natalie Portman, né, chegou a notícia que o outro filme que eles estão voltando a cogitar a volta aí é O Profissional, né, que é o filme francês lá, dirigido pelo Luc Besson, de 94, que tinha no elenco, né, claro, a Natalie Portman e o cara que eu esqueci o nome. O Jean Renault, exatamente. Percebeu que todo ator francês é Jean, né? É, e todo nordestino é Severino ou Severina. Você vê, eu perguntei se você conhecia alguns, falou que não fugiu a regra. Severino Renault. Não, na verdade, Severino Volkswagen é uma Brasília. Que pariu. E todo diretor francês é Luc Besson, né, cara? Só ele, né, cara? E como que chama o cara que dirigiu o Hulk? Ele não é francês também ou não? O Louis Leterrier. É. Como que é, Guizão? Você que sabe falar. Louis Leterrier. Então, aí pintou esses rumores e tal, e na semana que se passou aí, a atriz falou que, em entrevista à MTV, que ela tá cogitando realmente a possibilidade, o filme, pelo menos, né, especula-se que se chame Matilda, já que o primeiro filme se chama Leon, né, que é o personagem do Renault, e Matilda, né, arremetendo a personagem dela, e ela disse que apesar de nunca ter lido o roteiro da continuação, porque até então o diretor do filme passado não pretende dirigi-lo, ela ainda acha que existe a possibilidade. Chama de arremeter aí, as coisas não dá certo. Os Mamonas foram arremeter, velho. Que filho da puta! Não deu certo pra eles também, não, cara. Pra concluir aqui, por enquanto, nada confirmado da Matilda, até que o Luc Besson resolva encontrar um espaço aí na agenda lotada dele. Será que vai rolar um catraqueixo aí? Entre a Matilda e o Leon? Ah, cara, você sabe. Ah, é necrofilia, né, parceiro? Ah, eles são franceses, né, cara? Nossa, processos para o Alain Poulard. Nossa, eu tô rindo estereótipo aí. Uma piada mal lavada essa, né? Vamos ver o que é que ele fala dos muçulmanos. Depois de um certo tempo, né, sem algum rumor sobre o reboot do Homem-Aranha, que vai contar aí com o Andrew Garfield como o Peter Parker, saíram aí mais alguns rumores dizendo que tanto a Gwen Stacy quanto a Mary Jane vão estar presentes no filme, né, e tem vários nomes aí de belas atrizes pra fazer os papéis aí, né, como a Diana Agron, a Georgina Hay, a Mia Wasikowska, a Dominique McElligott e a Emma Stone. E aí, gente, quem que vocês acham que poderia ser aí os papéis? Cara, pelo visual, eu postaria nessa Georgina Hay aqui como Gwen Stacy, e a Emma Stone, é óbvio, como Mary Jane, né, cara? É a cara da Mary Jane dos quadrinhos, cara. E aí, pronto, o Oliver já chutou Georgina Hague e Emma Stone. Alguém duvida do Emma Stone aí no Mary Jane? Ah, cara, eu gosto da não, da a Mary com Jane, eu acho que é Emma Stone fica. E aí a minha opinião tá fácil de dar, eu concordo com o Oliver. Não, na verdade, entre as loiras, o que realmente eles vão escolher, eu não sei, né? Provavelmente deve ser as que estão em mais em evidência. No caso aqui, a Wasikowska. A Diana Agron. A Diana também que faz o Bliss, eu não tô enganado. Ah, sim. Mas ela já tá comprometida com série, né, cara? Quem tá com série, velho, não tem tempo pra viver. Mas eu acredito, assim, a Emma Stone, pra mim, já é definitiva Mary Jane, cara. Quem que você falou que é do seriado? A Diane Agron. A primeira. Ah, cara, mas Diana ela não Agron. Tem cara de menininha nova, né, meu? Ela é do Glee? Ela tem cara de rodadinha já. Tem aquela cara de primeiro amor, sabe? Por exemplo, eu acho que a Mia Wasikowska tem muito mais carinha de primeiro amor do que ela. Isso daqui deve ter mais hora de cama do que o urubu de voo, velho. Ela parece um pouco com aquela mina que fez o filme aí do Louis Leterrier também, o outro, Fúria de Titãs. O diretor Patrick Alessandrin abandonou, né, a produção cinematográfica do jogo Kane Lynch, que tem o mesmo nome que da produtora Eidos, que conta a história de dois condenados à morte que conseguem fugir da prisão tal, e se envolvem em um grande assalto a banco e tal. Depois tem o 2 também, que tem uma outra historinha. Os substitutos cotados são Wayne Kramer e F. Gary Gray, que já haviam estado anteriormente na lista de candidatos ao trabalho. As filmagens que começariam no próximo mês, primeiro quadrimestre de 2011, mais ou menos. Por enquanto, né, no elenco tem os nomes de Bruce Willis, Jimmy Fox, Michael Biehn, Joel William Gonzalez. É fácil pra um filme que não tá pronto você falar que vai ter Bruce Willis, né, cara? Esse filme já começou a rodar diretor, o pessoal parece que tá meio com medo de pegar, principalmente por causa dessa onda de filme ruim de videogame. É o mal dos filmes adaptados de videogame, né? É duro mesmo, cara. Mas o... Deixa eu falar, o Bruce Willis não tem... O Bruce Willis não tem aquela putaria que o Schwarzenegger tinha de não fazer personagem mal, não, né? Quem? O não. Bruce Willis. Ah, não, cara, acho que o Bruce Willis não tem dessa, não. Porque o Schwarzenegger fez uma, duas vezes aí, depois falou que não queria mais fazer e tal. Porque esses caras são coisa gente ruim, bicho. Foi, até ele mudou o roteiro do Terminator 2, né? E fez do robô um herói. Porque até então o roteiro original era pra ser outro Terminator com ele malvadão também. Exato. Aí tem no Batman, né? Do... No Batman você já tá calmo, mas o Batman tá carreira, não, né? Eu sei, mas o Batman do Schumacher ele é mal, depois ele vira bonzinho, o bandidão arrependido e tal. Ou seja, ele tinha um motivo muito justo pra congelar a cidade inteira, né? Tinha. Ai, minha mulher morreu, ai, então vou congelar a cidade. Pô, isso é tão natural. Vou desenvolver uma máquina que congela a cidade toda, porque minha mulher morreu. Já que minha mulher é um picolé, né? Que ela tá congelada também, né? Ela tá no líquido. Tá no álcool. No formol, né? Ouvintes, comentem. Após perda de mulher, quantos de vocês já planejaram congelar a sua cidade? Tempo. O Rodrigo. Pena que eu nunca tive mulher pra morrer e congelar a cidade. Cara, mas é muita criogenia pra você conseguir congelar Mossoró, velho. Porra! Primeiro que tem que começar a congelar na água, né, velho? Que já é um problema. Já começa por aí. Verdade. Tem que ser uma máquina da torre, do tamanho da torre Eiffel lá pro. Só vai congelar lá pro trubo, velho. É, lá pro trubo, porque tem que ser uma máquina do tamanho da torre Eiffel, como diz o Oliver. Mais alguma coisa de Kenny Lynch? É, cara, o jogo ele é simples de ser adaptado, assim, porque o enredo não é muito complexo nem nada. Mas. Será que o perigo não é isso? Pode ser. Eu não garanto nada bom do filme, não, cara. Mas é justamente quando o jogo não tem muito o que contribuir com o roteiro. Ou seja, abre muita margem pros caras, né, encher de parafernália. É. Então, e ficar, às vezes, complicado demais, né? E seria até um personagem que não existe, né? Alice. É. Inclusive, isso, né? Televisão. E pra quem curte aí alguns seriados antigos, Brian Fuller trabalhou direto com Hitler ali? O criador de... Nossa! Caramba! Imagina, tá ficando perigoso. Vocês imaginam que o cara chegava no gabinete do Hitler e falava My Fuller, né, cara? Falando em monstro, né, cara? É, cara. Mas então, ele é o criador da série Dead Like Me e Pushing Days, que ambas foram canceladas já. Ele tá com um projetinho legal aí. Já sabe o futuro. Dá pra ver que deve ser legal pra caralho, né? Ó, cara, acho que não... ele tá com vontade de trazer de volta um remake aí que vai ser aquele Os Monstros, né? Que tinha o Vô Vampiro, como ele chama aquele grandão lá, o Frankenstein, né? É, que, cara, assim, pra época era um seriadinho ingênuo, legalzinho, mas hoje em dia eu não vejo como funcionaria isso. É, ia ter que ser, tipo, sabe, mega apelativo pra ser legal, sei lá. O que vocês acham aí disso? Lembrando que ele quer trazer esse seriado dos monstros, né? E hoje a gente tem alguma coisa parecida com aquele The Gates. Parecida, não igual. Bom, dizem que o Guilherme Del Toro pode ficar aí nos bastidores, né? Diz que... É, peraí. Não, esquece. Teve uma atualização aqui que ele tá fora. É que ele não tá fora, né? Tá fora do Hobbit, tá fora dos monstros. Tudo. Vem cá dirigir um filme, tu vai ganhar amanhã. Ah, tô fora essa merda. Barriga tá pra fora das calças também. Ele tava aqui no Brasil comentando churrasco esses dias, né? É, até falou com você, né? Visitou o SUS. Não, comigo não, mas ele saiu com alguns atores. Eu vejo assim, o grande problema dessa série, velho, é ir ao ar sem, sabe, parecer com Família Adams, né? É difícil, não. Família Adams veio antes ou depois disso daí, cara? Cara, eu acho que veio depois, eu não sei bem como começou, eu acho que primeiro foi o desenho e foi isso? Não. Não teve uma animação antiga pra caramba? Não, acho que a série veio antes da animação, não foi? Da Família Adams? Bom, de qualquer maneira, o único Gomes que teve morreu, né? Então... Eu acho legal da Família Monstro é a menina, né, cara? Que todo mundo monstrengo é menina normalzinha, tá? Ela e a mãe, né, são normais, né, cara? Não, a mãe é vampirona também, não é? E quem que é aquela outra loira? É a filha. Não, uma loira. Ela é meio velha já, Guizão. Não, ela é filha. Eita, esses anos 60 foi uma doideira, né? Bom, mas de qualquer maneira, é isso. O cara tá aí com o projeto. Claro, né? É claro que o Kyo pode explicar melhor, né? Não, você falou da animação, eu tava lembrando que realmente teve uma chamada Festa dos Monstros, e é anterior até a esse seriado dos monstros dos anos 60. Foi feito em stop motion. Eu assisti quando eu tinha lá uns meus 15, 16 anos. Mais stop do que motion. Você já era velho nessa época. Não, adolescente. Aí, ó, tá aí um cara que sabe. Mais stop do que motion, né? Com certeza. Mas era divertido. Não sei hoje. Hoje provavelmente não assistiria 2 minutos, mas na época foi divertido. Um tempo atrás estava passando o seriado dos monstros nas madrugadas da Record, né? Depois do Fala Que Eu Te Chupo. Eu não sei porque parou, não, cara. Acho que foi contra os preceitos de Edir Macedo. É. Talvez tenha parado porque é ruim, né? É nada, cara. É legalzinho. É divertidinho, cara. Não dá pra chamar de ruim um seriadinho bobo que nem esse. Mas hoje em dia, se fosse feito, acho que não rola, não, cara. Funcionaria, acho que somente se, no caso, se voltasse a animação, né, cara? Acho que de repente, né, nesse tipo de mídia aí volte a funcionar, cara. Agora, em série live action mesmo, cara, pô, tem que buscar muito assunto pra um lugar que não deve ter, né, cara? Mas por mais que seja ruim, vai sempre ter alguém pra assistir um negócio desse. Ah, sempre tem, cara. Smallville tá aí pra isso. E falando em Smallville, já emendando na notícia seguinte. Segue aí uma lista de 20 fotos do episódio que marca a volta da nossa Laura Van Der Voet, o Trubo. Ela também trabalhou com Hitler, né? Que pariu. Com esse nome, brother. E, bom, segundo aqui a sinopse do episódio que ela volta a aparecer aí, né? Clark é surpreendido com a volta de Kara, que é o personagem dela. E segundo aqui informa, diz que ela está para avisar que Jor-El enviou o recado de deter uma força negra que está chegando. Bom, enfim, essa força negra, né, possui o personagem Godfrey, que pega Lois como refém, e enfim, como sempre, Clark e Kara tem que resgatá-la. Como sempre, Lois Lane, o maior estorvo do super-homem. Puta, pior que a Peach, né, cara, do Mario, né, meu? Eu me nego a falar sobre o super-homem de novo. Então pode falar do Superboy, Susi. Vamos falar do Fiuk, viado. Fala das fotos da Kara, Susi, tá bom? Tá aprovado? Do quê? Laura Van Der Voet, Susi, cara. Deixa eu ver, peraí. Ah, nossa, essa mina pode fazer o que quiser, né? Nossa, eu sou fã do Super-Homem desde pequenininho, cara. Bom, enfim, a décima e última temporada de Smallville. Benção. Umas cinco séries a mais, umas cinco temporadas a mais aí, né? Eu diria 9 e 23 episódios. já começou a ser exibido nos Estados Unidos. Tem data de estreia marcada pro Brasil no dia 3 de novembro, às 21 horas, no canal da Warner. Né? Aí o canal aberto fica aí esperando os horários aí. Caramba, o Smallville é uma temporada por ano? Ué, é sim, né, cara? Ele tá reclamando? Não, porque, pô, faz 10 anos, cara, que tem caralho. E o último episódio que eu lembro é dos meteoros chegando na Terra. Pois é, velho, e não parece que fazem 10 anos, mano. Ah, Lost parecia que fazia 6 anos. É, isso é verdade. E 24 horas, que nem parecia que tinha 24 horas também, pô. 24 horas terminou com... tá falando. Ah, sim, a série, né? Não, realmente. Pro cara ter um dia daquele, meu amigo, porra... Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Problemas no Metroid Other M. 3DS tem data de estreia. Game Boy no 3DS? Hora de fazer compras no Team Fortress 2. E no vídeo da semana, Dance Fortress. Então, pessoal, estamos aqui no 64º episódio de games do Nerd Drops. Aqui comigo está o meu querido Kodoji. Diga oi, Kodoji. Ah, tá. Não, sei que já que eu era um membro fixo do Vivaca, eu não precisava me apresentar mais. Então vá a merda. Que convocado em cima da hora, tirado da minha sexta Pokébola, onde eu normalmente deixo os Pokémons de grama mais fracos. O Fabiano Loureiro. Mas não se ofenda, Fabiano. É só porque você foi o Pokémon surpresa. Oi. Aí é que outra vez. E ao fundo você tá aí escutando a trilha sonora do Tartarugas Ninja, o Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time do Super Nintendo. E galera, só pra dar um recado que as notícias daqui foram quase todas tiradas da pauta do Nerd Drops. Agora na parte de notícias está bombando a parte de games. Kodoji, o que você tem a dizer? Manda um recado pra nossa equipe aí de notícias de games. Vocês moram no nosso S2, galera. Sem vocês o site seria a mesma coisa. Pois é, isso mesmo. E Fabiano Loureiro, acho que ele se inscreveu nessa bagunça também, mas eu acho que eu não mandei e-mail, eu não sei de nada. Eu tenho vergonha da minha pessoa, mas eu não vou me justificar, eu sou simplesmente um trabalhador assalariado que não tem... Ó, tirou onda, falou que tem um emprego, Kodoji, quica ele da conferência, tira aí. Não! Sabe, vai lá dormir no seu travesseiro com fronha, vai comer seu pão com manteiga, vai lá, seu burguês. Então vamos lá, galera. E pra começar as notícias, estamos com problemas na nave da Samus, meu Deus do céu. Problemas... Oh my God! Problemas no Metroid Other M de Wii. Tem gente que ainda reclama que não precisa de atualizações. Tem gente que reclama que isso é coisa de jogo de PC. Tem gente que ainda reclama disso. Então, galera, o que tá acontecendo é que no Wii tem uma parte que você chega do Metroid Other M que tem uma porta que ela não abre. A Nintendo está se oferecendo para você mandar o seu save no cartão SD por correio, que ela vai resolver o seu save e no prazo de uma semana ela manda de volta e te ressarce do frete. Um update de 170k teria resolvido isso, mas você vai até o correio com o seu SD card, que provavelmente tem todos os seus saves, e vai ficar sem jogar tudo, passar fotos e ver vídeos no seu Wii por falta de update. O que vocês acham disso? eu acho que é uma atitude boa da Nintendo, né? Perceber que teve cagado no jogo e tentar consertar, cara. Acho que não teria outra coisa a se fazer a não ser isso. É, mas existem outras formas de ver isso, né? Eu não sei como é que funciona mais ou menos no Nintendo Wii, se existe atualização de... Não existe. Ele não... Como ele vem da premissa que ninguém tem nenhum memory card, nenhum HD, não é que nem o PlayStation 3, que todos vêm de fábrica com HD, e o 360, que há muito tempo ou vem com HD ou já tá vindo com memória interna, o Wii conta com um espaço muito pequeno. Então, esse tipo de coisa teria que ser um espaço otimizado para que o disco lesse. Por isso que não tem downloadable content no Wii, coisas extras, por exemplo. Você tá jogando um jogo multiplayer muito legal. O que não seria do Smash Brothers se todo mês saísse uma fase nova, uma música remixada? Mas não sai. É um jogo que poderia até hoje estar tendo suporte, mas não sai. Por quê? Porque a leitura do cartão de memória do Wii, que é a única maneira de ter esse tipo de acesso, é uma leitura meio básica, assim. Eu acho que o problema é que ele não é tão simples assim. Pra ele acontecer, tem alguns fatores, né, que deveriam acontecer pra acontecer esse travamento no cenário. Acho que você não pode voltar numa parte depois de ter matado os dois primeiros ou três primeiros bosses do jogo. O que a Nintendo anunciou, né, é que o bug que tava acontecendo é que salvasse o jogo. Passasse do boss e voltava pra salvar, ele dava esse bug, que daí não conseguia seguir. Que é uma coisa normal nesse tipo de jogo, né? Me borrei inteiro tentando matar o chefe, consegui, gastei todos os meus itens, vou voltar pra salvar, porque eu não sei se vai vir um segundo chefe. Aí acontece isso. É feio, Nintendo, feio. Team Ninja também, porque o jogo é em cooperativo com a Team Ninja, não é um jogo só da Nintendo. Feio. Mas é um erro que surge durante o caminho, só que toda empresa, quando isso acontece, anuncia que vai arrumar. A Nintendo tá fazendo correr elegante, né? Querida Nintendo, tudo que eu queria era poder voltar a jogar, mas a maldita porta não abre. Faz favor de resolver o problema. Abraços do seu querido fã, Juan Marcos. Se tiver algum ouvinte chamado Juan Marcos, esse personagem foi fictício. Não é você, cara. O mineiro também foi fictício, cara. Claro, claro, porque o jogo não é um mineiro. É uma caçadora de recompensas. Esse aí, se a pessoa zerar em 3 horas também, a Samus fica pelada, porque aí o pessoal já deve estar ficando puto por conta desse atraso aí. Pô, é mesmo, né? Cara, uma semana... Tá aí, Nintendo, você tá atrapalhando o fap-fap da galera? Para com isso, Nintendo. Correr elegante é pra amar, não é pra atrasar a amação. Vamos pra próxima notícia. Coisa feia. Né? Então, pessoal, na semana passada, na conferência da Nintendo, que teve em Tóquio, né, foi anunciado a data de lançamento do mais esperado console da Nintendo nos últimos tempos. O Cosme e Damião. Ah não, esse é 27, foi mal, continua. Que é o lançamento do Nintendo 3DS. Já foi aí com o preço estipulado, né? Que é de 25. Estipulado não, né? Já tá. Já tá tabelado. Tá tabelado. Você tá estipulando que você tá querendo comprar mais barato, Kodoshi. Para de miséria, Kodoshi. É, ele tá vindo aí por 25 mil ienes, que dá aproximadamente 300 dólares. Pera aí, rapidinho, licença. Viu, miopia? Eu falei, miopia. De ficar acreditando na Nintendo. A Nintendo quer o quê? Dinheiro, teu. Ela quer dinheiro. Mas continue. E a data de lançamento, que todo mundo esperava que fosse agora, por novembro, dezembro, foi um pouquinho distante, que é 26 de fevereiro do ano que vem, né? 2011. Isso no Japão, né? No Japão. Pra Europa e pros Estados Unidos, estima-se que seja lá pra março de 2001. Olha, eu acho até interessante ter esse tempo grande, assim, pra desenvolvimento dos jogos, não ter pressa. E os títulos que estão pra sair são vários títulos muito interessantes. Eu nunca pensei em ter nem um Nintendo DS, e o 3DS também não passou muito na minha cabeça, mas agora começou a dar aquela vontade. Mas agora você não vai poder ter, porque a 300 dólares, se o Play 3, que foi lançado, Play 3 Slim, foi lançado a 300 dólares, estava à venda a 1.500 no lançamento, eu não vou pagar 1.500 no portátil. Isso é um absurdo, Mercado Livre, tô falando com você, vendedor oportunista do Mercado Livre, divide a comissão que eu te divulgo. Eles também anunciaram, né, que no lançamento vamos ter a cor Aqua Blue, que já é a minha favorita, e Cosmos Black, que eu também chamo de preguiça de pintar plástico. Você é bem nessa, né, cara? E a Nintendo, em outra notícia, anunciou que ela espera no lançamento a venda de 4 milhões de unidades. Eu chuto 5, porque vai vender, como diria o meu pia, vai vender que nem pãozinho quente esse negócio. Sabe, padaria 6:30 da tarde, 7 horas da noite. Meu Deus, vai vender que nem pãozinho quente. Vai ter fila de gente jogando DS pra comprar o 3DS. O que é interessante é a lista que a Nintendo já tinha anunciado na própria E3. Ela se estendeu, né? Teve mais alguns jogos novos aí que não tinha sido anunciado naquela lista anterior. Além desses novos títulos que estão previstos pro 3DS, eles anunciaram que vai sair o Virtual Console, onde você poderá jogar os jogos antigos do Game Boy próprio 3DS. E o que vocês acham disso? Ah, pois é. É uma coisa que sempre fez falta, que era jogar os joguinhos do Game Boy tijolão verde e muitos dos Game Boy Colors, só que parece que é só rumor a parte de Game Boy Advance. Não está 100% confirmado ainda. Eu acredito que vai, mas tem que esperar uma confirmação maior. Até porque eu acho que é o videogame com a maior biblioteca que eu já vi de coisas diferentes e boas. Não é que nem o DS, que metade é hamster, metade é gato, metade é yoga. Não, tem muito jogo. Mas eu já me animo de jogar o Zeldas, que são fantásticos, como diria o Miopia, o Wario Land, e jogar os clássicos dos clássicos. Eu acho legal poder comprar jogo que antes eu só comprava pirata. Comprava não, né? Baixava, né? Não, eu comprava aquelas fitas de 148 jogos. Tinha tipo Dr. Mario, Super Mario 1, Mario vai ao Dentista. Cara, era a pior coisa. Super Sonic Brothers, que não tinha nada a ver. Tinha um Mortal Kombat de Game Boy normal, que só tinha dois botões. E era Mortal Kombat 3. Era feio, cara. Nossa. Era feio que nem bater em mãe em noite de Natal, cara. Mas é feio. Feio! Os dois melhores jogos que eu joguei do Game Boy Advance foram o Metroid Fusion e o outro Metroid. O Zero Mission. Isso. Não, só, eu quero fazer um Game Talk especial, separado do bloco do Nerd Drops, só sobre Game Boy Advance. Porque se eu for começar a falar... A gente morre aqui, sem brincadeira, a gente morre. Mas, ó, não falta jogo bom em nenhuma das plataformas. Eu lembro de ter jogado muita coisa boa no Game Boy verde tijolo, e eu lembro de muita coisa boa no Color. Eu tenho o tijolão aqui, o tijolo verde, e o Pocket ainda aqui funcionando, não é? Pois sim. É, o Xbox 360 com uma semana de uso bateu luz do sol indireta, ele queima. Os consoles da Nintendo, eu tô com o Super Nintendo aqui funcionando. Eu tenho aqui comigo, são três cartuchos, um é um Pokémon de cards. Card Battle. O outro é o primeiro jogo que eu tive, que foi o Tetris. Todo mundo teve Tetris. Tetris for Life, galera. Tetris for Life. Que veio junto com o tijolo. E o Pokémon Green, cara. Em versão japonesa. É bizarro. É que eu visitava muito uma associação japonesa que tem perto da minha casa. Aqui, Tu roubou? Não, eu troquei. Eu troquei com o Mega Man 4. Eu me arrependo um pouco, mas nem tanto. Se você faz parte da associação japonesa e sente falta do seu Pokémon Green, você manda um e-mail aqui pro Nerdrops que a gente sabe onde ele tá. Cara, pelo menos não. Eu nevo. Donkey Kong 1 original do Super Nintendo, cara, por aquele Olympic Summer Games do vai, Super Nintendo, cara. Vai. Se ei, bonitão. O botário então... aqui fez isso, cara. Mas é, pessoal, a gente fala bem normalmente aqui de duas empresas, a Capcom e a Valve. A gente fala às vezes da Nintendo também, mas com essa história de Wii de baixa resolução e 3DS a $300, a gente vai botar ela no cantinho de castigo. A Valve tá fazendo uma coisa que eu acho muito justa e tá vendendo conteúdo extra do jogo mais atualizado da história, que é o Team Fortress 2. Ela começou a fazer microtransações, que são aquelas que você não tá comprando um jogo de $40, você tá comprando coisinhas para jogo, com conteúdo, e começou a vender as roupas, que muitas vezes vende grandes promoções. Quando você comprava o Sam Max, você ganhava o chapéuzinho do Max, ganhava o chapéuzinho do Sam. Datas comemorativas também. É, as datas comemorativas, chapéuzinho de Natal, essas coisas. E agora ela tá vendendo vários produtos, inclusive produtos que não saíam nessas épocas. E os preços variam de 49 centavos de dólar a $5. E você vai poder customizar os seus personagens. Eu acho isso uma coisa muito bacana, porque é o jogo que começou com o Team Fortress com 3, 4 mapas, e hoje ele tem 6 mapas, 3 modos novos, achievements e um monte de coisa de graça. E quem comprou no lançamento veio junto do Orange Box ou pagou $15. Então, um jogo completíssimo desse de multiplayer com conteúdo pago pra você customizar seu personagem, eu acho justíssimo, sabe? É difícil eu falar bem de quem tá querendo arrancar o meu dinheiro, mas é fantástico. E ainda mais que é compatível com Mac e PC. Você comprou no seu PC, tá vinculado com a sua conta. Quando você for jogar jogar no seu Mac, seu personagem vai estar lá com o chapéuzinho. E o que, que vocês acham, gente? O que, que vocês... Eu vou fazer outra pergunta. Qual personagem e qual chapéu vocês queriam que ele tivesse? Pronto. Eu jogo... Eu, apesar de eu ter aqui no meu Steam o Team Fortress 2, eu jogo muito pouco, né? Mas eu acho que... Eu sempre jogo com um Scout, né? E, cara, pô, não tenho a mínima ideia de qual chapéu, cara, colocar. Então eu vou cortar essa parte inteira, seu inútil. Poxa, eu acho que eu também não tenho muito o que dizer, não, porque eu não sou muito ligado nessas coisas. Então tá. Uma coisa que eu queria era pelo menos tirar o óculos do médico, botar um bigodão do Mario pra ele ficar de Dr. Mario. Aí, tá, botar uma pintura de guerra na cara do Heavy. O Spy, eu trocaria a skin dele inteira por uma mulher sensual, porque porra, aquela seria massa, Lady Fatal. Cara, as possibilidades são infinitas, porque é a Valve. A Valve é a empresa que modificou o jogo inteiro, e o jogo continua sendo um dos mais jogados, um dos mais vendidos. Sinto muito se você joga no 360, se você joga no Play 3, eu não sei nem o que você tá fazendo. Esse jogo é otimizado, roda em quase qualquer computador. Se roda Half-Life 2, roda esse jogo. E, pessoal, eu compraria, eu tá aí no link, tem várias coisas que já dá pra ter uma ideia de chapéu, de acessórios e pequenos detalhes. E eu acho assim... Eu acho uma coisa fantástica. Me perdi no final. Me perdi só um pouquinho no final, cara. Pois é, a gente vai jogar ele muito lá na Campus Party, né? Pra quem for, eu pretendo... Esse vai ser o meu main game lá na Campus Party. Vai ser o Team Fortress. Seu game principal, foi isso mesmo? Main game, pelo amor de Deus. Pois é, as coisas estão teudas e manteudas, né? Variam de coisas, eu vou falar só por alto aqui. Varia de um Rocket Launcher level 5 bruto. Cara, o Scout tem um leite que recupera 70% da energia num gole. O Pyro ganha The Power Jack, que é uma marreta com alavanca. Cara, é muito absurdo. É uma marreta... Gente, se você não consegue imaginar, vai estar o link aí no post. É uma marreta com uma alavanca. O Sniper ganha camuflagem de crocodilo, que aumenta a proteção. Tem o The Sydney Sleeper. Um hit já faz a pessoa dormir por 8 segundos. Nossa, cara, que demais. E o Spy ganhou um chapéuzinho. Chapeuzinho de indiano com óculos escuros, que é muito cínico. É muito cínico o bicho de óculos escuros tentando disfarçar a cara de spy dele. Uma pistola clássica e uma faca antiga. Ainda faltaram algumas atualizações, como do Magic e do Heavy. Mas, cara, é perfeito. Cara, lá vai mais dinheiro. Toma, Valve, pega o meu dinheiro. Cara, olha só, o jogo, a partir desse momento que tá vendendo, vão aparecer supply crates, que são caixas de itens, que são raríssimos. Ou seja, você vai estar jogando, vai estar aparecer uma caixa, você vai lá e pegar e você vai ganhar um item raro. Cara, isso que é jogo, isso é que é suporte. Joga em Team Fortress, apoiem a Valve, ela merece o seu rico dinheirinho. Eu fiquei com uma dúvida aqui, será que isso não vai desbalancear muito, não? Pois é, mas é um jogo extremamente balanceado, porque atualmente no Team Fortress todos têm armas novas, mas todos têm compensações. Por exemplo, a arma do Pyro nova, ela troca 65% mais rápido com a outra arma. Então você tá lá queimando o cara, você troca pra marreta ou pra escopeta, 65% mais rápido. É a diferença. O cara começa a queimar, você troca de arma e mata. Só que ele queima menos 25%. Então ele tem desvantagens. Vários itens têm vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, a marreta do Pyro, ela tem mais 25% de dano. Ela restaura a energia do cara em 75% a cada morte. Você matou um cara, 75% da sua energia sobe. Só que ela não tem crítico randômico. Ou seja, você não vai conseguir fazer crítico. Se for um heavy, é melhor você tentar não bater, porque você vai precisar de umas 10 porradas pra matar. E no vídeo dessa semana, continuando aí com o Team Fortress 2, tem os personagens dançando a música Everybody Dance Now. Cara, tipo, tô sem palavras pra falar aí sobre o vídeo. Então cara, dança. Pois é, dançando aqui. Pessoal na... Porra, uhul, foi foda, hein? Tá fora desse podcast, vai. Vai gravar o... Vai ficar fazendo vozinha lá com isso, que agora eu não faço mais vozinha, não. Então, o vídeo usa a engine do jogo, né, otimizada ao máximo, pra mostrar os personagens do Team Fortress numa alegria de viver imensa, né? Vamos dizer assim, pode ser assim? Uma alegria de viver imensa? Sim. Vale? Vale, Kodoji? Vale. O sorriso no rosto e os passos no pé. Né? Olha só, caraca. Bota 100 XP aí, cara. Passou de nível agora. O vídeo tá aí no post. Eu acho que essa música nunca vai envelhecer enquanto existir bom humor na internet, né? Queria agradecer aqui a participação veloz do Fabiano Loureiro. Foi rápido e rasteiro. Eu sou um poeta e nem sabia. Estamos aqui pra isso. Estamos. E o meu membro fixo, o Kodoji. Isso aí, galera. O miopia, ele foi atingido por um cardume de morcegos acasalados, né? E ele não pode participar hoje, mas se tudo der certo, ele volta semana que vem. Se tudo der errado, eu não volto semana que vem. Mas a gente se vê, vocês me escutam. Um abraço pixelado pra vocês. E sobe o Tartaruga Ninja. Até a próxima. Diga tchau, Kodoji. Um beijo na teta. Miscelânea. E chegamos aí nessa primeira notícia de miscelânea. Por favor, DJ, a música. Foi anunciada aí, então, o sonho de todo... Viado. De todo fã aí do garoto pop do momento, Justin Bieber, né? Já noticiamos semana passada e na retrasada, bonecos quase perfeitos do Stallone e do Schwarzenegger. E, cara, essa semana é a vez do Justin Bieber, que ganhou aí o seu primeiro action figure, que é uma bosta, um bonequinho, sem brincadeira, é muito feio. Seria uma bosta de qualquer jeito, né? Não, ele é muito feio. Não fala assim do Justin Bieber, velho. Justin Bieber não aprova. E, cara... É o Kurt Cobain da nossa geração. Porque ele não se mata, seu moleque, filho da puta. Uma coisa que eu fiquei curioso é que aí a gente vai postar o link pras imagens. Na terceira imagem tem a caixa, né, do boneco. E, cara, tem aí ali, tipo, um buraco na caixa, né, que é o Try Me, pra você apertar algum botão, ele cantar ou fazer alguma coisa. Só que nos dois modelos dos bonecos, o Try Me fica bem em cima ali da região pélvica do rapaz. Das duas, uma. Ou é pra você pôr o dedo e ver que ele é uma menina. Ou você aperta e ele grita oh, oh, oh, oh. E ajeita o cabelo, né, cara? Eu acho que aquela ajeitada de cabelo dele, se ele continuar mexendo a cabeça daquela velocidade, qualquer dia ele fica retardado, né? Ele quebra. Aí você enfia o dedo no rabo dele. I know you love me. I know you care. Ah, cara, você vê, né? Justin Bieber e você, tudo a ver. E o game independente aí, 1378, que é o nome baseado referente à extensão do Muro de Berlim, né, vem aí sendo o novo jogo alemão aí, feito por um designer amador. E, segundo ele, ele, né, retratou mais ou menos na época da Guerra Fria, bem na época da existência do Muro, né, entre os anos de 61 e 89. E, cara, se trata de um jogo que você pode atirar, cara, nos fugitivos da Alemanha do Leste, cara, da Alemanha Oriental. E, enfim, além dessa opção, você também pode jogar do lado vítima, né? Você pode escapar da fiada mira aí da guarda. Tomar tiro, né? Tentar pular o muro, né, velho? Com todos os cuidados possíveis e ainda tomar por trás. Bonito. E diferente dos Stormtroopers, eles acertavam, né, velho? E isso despertou aí o interesse. O interesse não, né? A atenção de certas fundações que tem a ver com as vítimas, né? As vítimas, né? As pessoas que acabaram sendo alvejadas aí pela guarda da Alemanha Oriental, né? O lado comunista, né, Rodrigo? Tinha que ser. Uhum. Quando aquilo for comunista, o Lula é também, tá bom? O Jens Stober, né, que é o designer de 23 anos, ele disse que o jogo foi criado com um aspecto educacional, né? E segundo suas próprias palavras, seria uma maneira de encorajar os jovens alemães a terem interesse pelo recente episódio da história do país aí. Por que não, né, velho? Nine. Mas enfim, algumas entidades aí se manifestaram, entre elas aqui a Fundação Federal da Reconciliação da Ditadura Comunista e também a Associação das Vítimas da Tirania Comunista. Você vê que sempre tem comunista na parada. Eles declaram aí que o game, ele simplesmente zomba com as vítimas, e eles ainda concluíram aqui que esses eventos, né, passaram bem longe de ser considerado como um jogo, e foi uma situação onde vidas e famílias foram destruídas, e que ao jogar o game, as pessoas não terão a noção correta do fato, né? Inclusive, se a gente for imaginar um jogo aí de tiro, né? Um FPS, coisa do tipo, ele puxa mais pro lado do ego do atirador, né? Do fato de você querer ser o fodão e acertar tudo, né? O problema desse jogo foi o respawn, né, velho? O O problema é que o respawn era sempre atrás do muro, né, cara? Você tinha que pular de novo. cara, isso aí é nego, que não tem com o que reclamar, entendeu? Que nem a associação lá do Rio de Janeiro que reclamou porque o filme 2012 tava derrubando o Cristo Redentor do pôster lá, sabe? Isso é falta de reclamar. Segunda Guerra todo mundo ama, né? Ah, não, então, já pensou se as vítimas, os parentes das vítimas da Segunda Guerra fossem se importar com os Call of Duty, cara? A gente tava fodido. Nossa, já era, não ia ter nada, velho. Lista de Schindler, né, até. Mas, bom, enfim, o game 1378 aí, ele vai ser lançado nesta segunda, que é o dia que marca aí os 20 anos da reunificação da Alemanha. E até então nada mais foi informado sobre o jogo, né, nada foi dito se realmente será uma produção independente ou se terá alguma distribuição, e nem sequer plataforma informaram, né, imagina-se que seja pra PC. Não há nada de concreto sobre esse jogo do Muro de Berlim? Concreto. Nada, cara. Só mas, o puro. Por que o nome é 1300 e não 1945? É, body count. Porque eu acho... Ah, é isso que eu ia falar. Mas é engraçado que esse tipo de resistência ao jogo age ao contrário do que eles querem, porque acaba dando publicidade, uma, né? uma evidência muito maior para um jogo que provavelmente ia passar batido, ninguém ia ver nada. Agora os caras pegam, reclama, aparece na mídia. É o efeito Código da Vinci, né? Exatamente. Mas esse cara reclama muito porque eles ficam em cima do muro, eles não sabem o que fazer, se jogam ou se não jogam. No final, o que dá polêmica chama mais atenção, que nem aquele comercial da Nissan que foi censurado lá. Ninguém viu, parece. Não, mesmo. Não deve ter causado tanta polêmica. Pô, meu, os caras zoavam a Fiat e tudo mais. Ah, tá, da bolinha, né? Tem os tanques, cara, tira, né? A bolinha, dos tanques. Mas isso aí ia ser tipo de jogada de marketing. Às vezes a agência ela tem um valor limitado de verba pra uma ação. E o cara pega e joga um negócio polêmico que não vai passar do primeiro ou segundo dia e aproveita o hype do momento, né? Até o Conar tirar do ar, né? E você sabe quem que é do Conar, né? O Nicolas Cage? O Nicolas Cage, cara. Caralho, velho. Nicolas Cage do Conar, velho. Cabeludo, hein? Ai, ai. Put the bunny back in the box, né? Momento Sofá. E chegou aí o nosso momento sofá, momento esperado, momento comentado, momento masturbado. Essa semana aí nós temos duas notícias, né? A primeira notícia não é bem uma notícia, são algumas fotos que trazem aí pra nossa realidade algumas atrizes de filmes adultos como se fossem super-heróis. Então a gente aí tem alguns exemplos, por exemplo, da Sasha Grey, tem a... Cara, o link tá aí. Essa Sasha Grey, né, que é cearense? Não, essa é a Severina. Sasha Grey. Bom, mas segue aí o link no post e comentem, digam o que vocês acharam e resolveu aí pra artrote e pra matar os gatinhos de vocês. O outro link foi um link que a gente recebeu aí de última hora, né? Que é de uma menina do Big Brother da Itália. Direto da redação esse, hein? Direto da redação aqui dos estúdios do Mad Rock. Cristina Del Passo. Ah, nossa, eu vi esse vídeo dela na passagem. Cara, essa Cristina Del Passo, brother. Foi ela que botou fogo no casamento do Tiger Woods, cara. Ela bota a Larissa Riquelme onde ela quiser, cara. Não só no chinelo. Pois fogo no Woods, é isso? Nossa, a mina é maravilhosa. Ela tem um par de seios, velho. Ainda bem, né? Um par. Seios, né? Puta, graças a Deus, né, cara? Porra, que é um par, é um, né? Bom começo. Comecei legal. Não, mas, cara, essa é uma beleza tão... Bom, Vitor, acho que deu pra entender a quantidade da beleza da mulher, né? Deixou o cara sem palavras. Não, muito bom mesmo, recomendo a todos, assistam com o seu lencinho umedecido e tudo mais. Então é isso aí, essa foi a nossa 64ª edição. Vamos agradecer a presença dos nossos convidados, que o Caio César e Rodrigo do Quarto Sinistro. Obrigado, pessoal, uma honra estar aqui com vocês, me diverti muito. E precisando de alguma coisa, tamo aí. Já basei isso, meu filho. Acessem o Farrazine, nossa revista virtual, no farrazine.blogspot.com. Já temos 17 publicações, agora em Outrubo fazemos 3 anos. Completaremos 3 anos no ar aí. E vão lá dar uma olhadinha, participe com a gente. Tá todo mundo convidado. Abração. E você, seu cabra da Rapete? Rapaz, eu quero agradecer aqui, né? Mais uma vez ao convite. Eu fui convidado, Oliver? Não, você não, pera. Você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Você tem que se despedir que nem o Mussão. É, exatamente. Ah, tá, peraí. E fazer jabá que nem o Mussão também. Você quer mais o quê? Que eu gravo podcast próximo aí só com o Mussão, né? É claro, a nossa esperança é sempre essa. Rapaz, é o seguinte, assim, fazer um muito lariado, né? Porque pra anunciar aqui no Nerdrop, o negócio tem que ser, rapaz, tem que ser mais demais. Então é o seguinte, quero que vocês acessem o Girimum Beta, tá ligado? Tem um negócio aí que é a mesma coisa que um caminhão carregado de bolo de papel higiênico, uma autarquia fora do normal. Vocês acessam todo o negócio e chega aí o Twitter aí, pro quarto sinistro, eu sei que já bate Twitter, é muita apelação, mas se o Sul se faz, eu também faço. Eu não faço. Homem, vai cheirar meia hora de... E é isso aí, rapaz. Aí é, cara. Então fala aí. Égua, macho! Ô, Oliver. Oi. Rapaz, será que eu ligo? Liga. Caralho, o Oliver é fanzaço mesmo do Mussão, né? Aí ficou até emocionado, ele encheu de lágrimas. Enchi de lágrimas aqui e o Rodrigo tá torcendo pra eu ter chorado lá, pra ter água lá, né, velho? Então vamos lá, como é a sua primeira vez aqui, que o Caio César escolha a música para o final. E por favor, nada de brega e coisa do gênero. Tem que ser um forrozinho, tem que ser um forró. Por ser sua primeira vez, só uma recomendação, senta só com a bandinha esquerda, tá? Porque... Bom, eu vou pedir então aqui uma música em homenagem ao nosso amigo Guizão aí, que eu sei que ele gosta, né? Vou pedir Have a Cigar, do Pink Floyd. Pensei que você ia pedir o Trubo. Aí eu pensei também, mano. Mas aí é o que troube. Então, pessoal, não se esqueçam, né, de mandar e-mails, comentários, doações de água potável para nerdrops@gmail.com. A gente repassa, né? A gente tá mandando 2 caminhões já cheios de água pra ele. É água de reuso. Mas vai secar no meio do caminho. É água de reuso que a gente tá mandando pra você. É que os caras limpam o chão da feira de sexta-feira, tá ligado? A gente tá mandando pro jeito que sobra. Então, mas tá valendo. Então envie e-mails, comentários, reclamações, sugestões para nedrops@gmail.com ou nedrops@nedrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Ah, égua, mãe! Eu vejo na bunda. Eu vou precisar que jogue a pauta em outro e-mail. Sim, mano, que voz de quem que é isso? Beleza? É o pai do Oliver. É o pai do Oliver. Mas que merda é essa, Joe? Não, esse conteúdo é muito explosivo. Tudo pá! É, tudo um bum! Nossa, que tudo pá! Já coloquei. Nossa, que peitão, mano. Rapaz, quando você clica nas fotos em miniatura, a imagem que abre é sem as estrelinhas? É. Pô, rapaz, sobe o leque das possibilidades agora, hein? Puta que pariu. Tá, porra, tá que nem pinto na bosta agora. Você só... isso abre um leque de possibilidades. O Guizão, ele achava, ele só via os thumbs aqui, né? Caiu fora. Ele fala, que droga. Tá fraco, né? É. Não, abria mesmo, cara. Então vamos lá, vamos encerrar isso aqui.